Panorama Agrícola para 9 de setembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 9 de setembro de 2013, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: os amigos são para todas as ocasiões. No programa de hoje você confere uma dica para a fruticultura. Informações também sobre crédito para armazéns privados, EFAP em Chapecó e abacaxi, que não passa no teste do controle de resíduos. No Espaço da Mulher, cursos técnicos e universitários e no mercado agrícola, o preço do leite. Dica do dia. Uma das alternativas para o manejo de insetos pragas mais evidenciadas nos últimos anos é o controle por comportamento pelo uso de feromônios sexuais, o que possibilita interferir na comunicação normal dos insetos. Comum em muitos países produtores de frutas e relativamente nova no Brasil, essa tecnologia apresenta possibilidades crescentes na fruticultura de clima temperado e dispensa o uso de agrotóxicos. Informe-se na IPAGRE do seu município. É hora das notícias. Saiu o resultado do programa de monitoramento realizado pelo Plano de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal, Ano Safra 2012-2013, do Ministério da Agricultura. Foram analisadas as culturas agrícolas do abacaxi, amendoim, arroz, café, castanha do Brasil, feijão, mamão, manga, milho, soja, tomate, trigo e uva. O objetivo desse programa é monitorar a segurança dos produtos de origem vegetal produzidos e importados pelo Brasil no que diz respeito à presença de resíduos de agrotóxicos não autorizados, assim como resíduos de agrotóxicos e contaminantes acima dos limites máximos permitidos pela lei em vigor. As amostras são coletadas por fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura em propriedades rurais, estabelecimentos beneficiadores e em centrais de abastecimento, e enviadas então aos laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários. A maioria das culturas analisadas agora apresenta índice satisfatório de conformidade. O pior resultado é o do abacaxi, proveniente de Minas Gerais, que apresenta um índice de conformidade baixo em relação ao uso de agrotóxicos. Chapecó se prepara para sediar mais uma edição da maior feira multissetorial do sul do Brasil, é a EFAP, em sua 19ª edição, que vai ser realizada de 4 a 13 de outubro no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó. Considerada a maior festa, exposição e feira multissetorial do sul do Brasil, a EFAP 2013 vai ter a participação de 650 expositores. E a previsão de público é de 550 mil visitantes. Os negócios da EFAP em outubro em Chapecó devem atingir a marca de 120 milhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também está habilitado agora a operacionalizar a linha de crédito especial para financiar a construção de armazéns privados no Brasil, segundo portaria do governo federal nesse sentido. A linha especial de crédito para armazéns faz parte dos investimentos do Plano Agropecuário 2013-2014 e prevê 25 bilhões de reais para os próximos 5 anos para a construção de armazéns no país. O governo entende que a oferta de crédito com juros de 3,5% ao mês e condições de pagamento para 15 anos, com 3 anos de carência, seja um estímulo para o setor produtivo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento registra um déficit de armazenagem de 62 milhões de toneladas, considerando-se a atual produção de grãos, avaliada em mais de 186 milhões de toneladas. Essa linha especial de crédito conta com o programa para construção e ampliação de armazéns, beneficiando produtores rurais e cooperativas e financiando até 100% do valor do projeto. Informações do mercado agrícola. Informações do mercado agrícola de hoje sobre o leite com Francisco Hayden da Ipagre Cepa. No último mês de agosto, o preço do leite pago ao produtor aqui em Santa Catarina, ele apresentou o maior preço descontado à inflação desde agosto de 95, época em que a economia brasileira ainda não havia assimilado integralmente as medidas do Plano Real. A menor oferta nacional de leite, associada ao consumo aquecido pela população, tem dado sustentação ao aumento dos preços recebidos pelos produtores nos últimos meses. O volume captado pela indústria nacional cresceu menos em 2012 e no primeiro semestre de 2013 também. O volume captado também ficou abaixo do esperado. O volume de leite entregue à indústria brasileira no período de janeiro a julho de 2013 apresentou variação negativa, quando se esperava um crescimento ao redor de 4%. Mas o consumo de lácteos está firme, mesmo com os altos preços dos derivados de leite, que aumentaram ao redor de 20% no primeiro semestre do ano nas gôndolas dos supermercados, o consumidor não deixou de adquirir esses produtos. Em agosto, os preços mais comuns pagos aos produtores, registrados nas principais regiões produtoras do estado de Santa Catarina, oscilaram entre 87 centavos de real e 95 centavos o litro de leite posto na propriedade rural. O preço médio registrado em Santa Catarina foi de 89 centavos o litro, 3,5% acima do preço de julho de 2013. O preço de referência do Conceleite Santa Catarina para o leite padrão, projetado para o próximo pagamento, é de 93 centavos o litro para o leite posto na propriedade, o que significa praticamente R$ 1 o litro para o produto posto na plataforma da indústria. Para o próximo pagamento, agora em setembro, a expectativa é de preço firme, podendo ter aumento que pode chegar a 3 centavos em litro, embora alguns agentes de mercado apostem na estabilidade, alegando que o consumo pode não se sustentar e que a produção está crescendo em ritmo mais acelerado. Informações sobre o mercado do leite de Francisco Hayden, da Ipagre Cepa. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, nós vamos falar sobre sucessão no campo. Investir na formação dos filhos é uma maneira de garantir que ele fique na propriedade da família. A ideia é que o filho ou a filha possa, a médio e longo prazos, ajudar a família a tomar decisões sobre como e onde investir, o que comprar, o que plantar e produzir. É nesse sentido de ajudar as famílias rurais a fazerem a sucessão na propriedade que existem cursos de capacitação do SC Rural, da Ipagre, do Senar, das cooperativas e de outras organizações. Cursos técnicos de gestão, de empreendedorismo, de valorização do saber do campo são importantes. Também cresceram, nos últimos anos, os cursos universitários voltados para o jovem rural. O problema ou o desafio maior dos cursos universitários é que o jovem pode deixar a propriedade para não voltar mais. E nem sempre um curso universitário é garantia de trabalho, de emprego e renda. Melhor cursar algo relacionado com o campo, que possa manter o jovem no espaço rural, mesmo que transitando pelo urbano. Um dado que chama a atenção é o do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Em 20 anos, matrículas em cursos universitários nas áreas de produção agrícola e pecuária cresceram mais de 230% em todo o Brasil. Existem cursos também de tecnologia, ou os tecnólogos. Os mais novos são relacionados à agroecologia, agropecuária, agroindústria, produção animal e produção agrícola. Associados aos tradicionais cursos de agronomia, veterinária e zootecnia, somam mais de 100. inegável também um enorme potencial agropecuário do Brasil, o que faz a procura por cursos de ciências agrárias aumentar. Antes de você decidir o que fazer, o jovem rural deve conversar com os pais e fazer uma lista de pontos positivos e negativos do curso que pretende realizar. Depois, faça a escolha, com calma. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.